te colocou. Você não é cauda, você é cabeça, onde quer que for. As promessas, as promessas de Deus não vão morrer. Não vão morrer. Se Ele prometeu, confia, Ele não vai te esquecer. Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres. Deus da providência e faz a esperança renascer. Mesmo que não haja fruto na videira, as ovelhas venham perecer, Deus ainda faz o teu celeiro se encher. É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar. Providências Deus toma por você. Você chora, Ele ouve e manda alguém te socorrer. Não há dúvidas quando Ele diz eu sou. Tua providência, teu socorro, teu refúgio e protetor. Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres. Deus dá providência e faz a esperança renascer. Mesmo que não haja fruto na videira e as ovelhas venham perecer, Deus ainda faz o teu celeiro se encher. Te buscar.